Temos estudado três áreas em que Deus quer trabalhar conosco através dos seus princípios. A primeira área é o nosso caráter. Quando falamos de caráter e falamos da necessidade de alguma mudança no caráter, nós tendemos a pensar em alguém de mau caráter. Alguém corrupto, alguém mentiroso, alguém falso, alguém que tem o caráter completamente corrompido. Mas Deus quer trabalhar no meu caráter, no seu caráter, nas características do nosso ser. E não necessariamente só com aqueles que são falsos ou têm sinais evidentes de um caráter corrompido. A verdade é que o pecado em nós nos corrompeu em todas as três áreas da nossa vida. O nosso corpo adoece, o nosso corpo envelhece, o nosso corpo morre. A nossa alma se aflige, a nossa alma se angustia, a nossa alma fica ferida. E o nosso espírito, morto para Deus, se torna um lugar propício para espíritos das trevas. São questões, por causa do pecado, que deturparam, corromperam todo o nosso ser. E estas características, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito, formam o nosso caráter. Alguém pode ser totalmente íntegro, e podemos dizer, este homem tem um caráter bom, mas existe ainda em todos nós características nossas que Deus quer trabalhar, transformar e restaurar, que foram corrompidas pelo pecado. Não apenas estas virtudes do relacionamento social, mas questões pessoais, questões nossas, que dizem respeito à nossa comunhão com Deus, com os irmãos e com as pessoas. Deus quer trabalhar o nosso caráter a cada dia. E nós separamos quatro princípios e estudamos esses quatro princípios. Amor. Deus quer nos ensinar mais sobre amor. Não apenas o sentimento de amar alguém, mas a presença dele como amor. Fé. Muitas pessoas têm a ideia de que fé é um sentimento místico que alguns recebem e eu não tenho tanto, porque sabe o que é, né? Eu não sou tão religioso, então fé é alguma coisa mais para os religiosos, não. Fé é uma certeza, uma convicção, fruto da ação de Deus na nossa vida, que nos leva a caminhar nas questões espirituais com convicção. Esperança. Estudamos sobre esperança, que é um dos princípios de Deus trabalhar no nosso caráter. Parece que esperança para nós é aquilo, quem sabe, vamos ver, talvez, eu estou esperançoso. Essa esperança é uma esperança só da nossa alma, na nossa dimensão física. Mas a esperança, como princípio de Deus, se trata de um posicionamento, um estágio, um estado, uma posição diante do Senhor. Eu estou me colocando numa posição de espera. Por quê? Porque pela fé eu entendi o que o Senhor vai fazer na minha vida. Então eu agora estou aguardando, aguardando, aguardando. É o princípio da esperança. E por último, nessa dimensão do caráter, o princípio da perseverança. Todo aquele que persevera no Senhor, na sua palavra, alcança vitória. Isso é indiscutível. Eu e você estamos sendo desafiados a não apenas participar de uma semana de oração, de libertação, de guerra, de vitória, mas desafiados a perseverar num caminho com o Senhor, para que tenhamos êxito, vitória em tudo o que o Senhor tem para nós, não apenas hoje, mas até o dia em que Ele vai nos arrebatar desta terra, enquanto vivermos nessa terra. Segunda dimensão que começamos a estudar é a dimensão da vida. Se Deus começa a trabalhar o nosso caráter, a vida começa a fluir em abundância. Muita dificuldade que aquele que não tem o Espírito do Senhor enfrenta é porque a vida não flui. Tudo que começa, tudo que põe a mão, tudo que se envolve, morre. A vida de Deus não está ali por causa de características pessoais que não estão fundamentadas nos princípios, como alguns deles: amor, fé, esperança, perseverança. Mas se começamos a caminhar nesses princípios, o nosso caráter vai sendo transformado pelo Espírito de Deus, e a vida de Deus começa a fluir livremente. E começamos a estudar os quatro princípios que separamos, que atuam na nossa vida. Primeiro, comunhão. Ninguém flui em vida, em graça, em amor, em alegria sozinho. Ninguém recebe porções de bênçãos de Deus. Ninguém é cuidado, abençoado, edificado, isolado, sozinho. Pode ser numa igreja, pode ser lá no centro de Macumba, sozinho você não alcança nada. A comunhão é um dos princípios, alicerce para o fluir da vida. Quando nós começamos a ter comunhão, nós semeamos entre nós e nos tornamos uma aliança. Um sustenta o outro, um coopera com o outro, um flui para com o outro, um abençoa o outro. E a comunhão não pode ser com alguém que não tem o Espírito de Deus, mas a comunhão como princípio de Deus, ela é a comunhão com alguém que está em comunhão com o Espírito de Deus. E eu, em comunhão com o Espírito de Deus, me coloco em comunhão com o meu irmão, flui de mim muita coisa que vai para ele, e flui dele, que também está em comunhão com o Espírito de Deus, muita coisa que vem para mim, e isso se propaga entre nós. A comunhão é um princípio para que a vida flua. Muita gente não está vendo a vida fluindo em algumas áreas, simplesmente porque não tem comunhão. Vai à igreja muitas vezes, mas não tem comunhão com o corpo. Segundo princípio que vimos e estudamos na dimensão da vida é a visão. Nós somos totalmente influenciáveis pelo que vemos. Como somos influenciados por aquilo que os nossos olhos recebem? Como somos? Uma pessoa bem vestida, num determinado lugar, numa determinada posição, vai transmitir uma imagem que nem sempre é a imagem verdadeira. A minha vista, olhando aquilo, pode gerar dentro de mim uma confusão, uma mentira, um engano muito grande. Eu pensei, quando eu vi a primeira vez, eu pensei que ele fosse, olha, gente, como eu não imaginava, que meu Deus. Os nossos olhos nos enganam em todo o tempo, porque eles fazem parte de uma dimensão física, corpórea, em que o nosso coração enganoso nos leva para direções que sempre levam à morte, à frustração, à decepção. Não se impressione com o que os seus olhos veem. A Bíblia diz: nós não nos guiamos pelo que vemos, porque tudo o que vemos é temporal. Nos guiamos por aquilo que não vemos, porque o que não vemos, as coisas espirituais, elas são eternas. O princípio da visão é o princípio de recebermos de Deus capacitação espiritual para enxergarmos as coisas que Deus está vendo. Ter uma visão é olhar para um lugar feio, um lugar cheio de mato, ruínas, e dizer: eu estou vendo aqui um jardim florido. Ah, mas estou vendo. E você põe a mão naquilo e transforma em um jardim florido. Ter a visão é olhar, por exemplo, para uma região da cidade onde está cheio de favela, e olhar, eu estou vendo aqui uma avenida larga, quatro pistas, flores no meio, árvores no meio, mas tem condição, eu estou vendo. Ele teve uma visão além do que os olhos permitiam ver. E uma visão é o que move a nossa vida, Quem não tem uma visão está limitado a enxergar o que está à volta. E o que está à volta sempre gera algum engano e não poucas vezes nos leva a desanimar de todas as coisas. Ah, o que eu estou vendo? Ah, não tem jeito não. Ah, não tem jeito não. Sem o princípio da visão, a vida deixa de fluir.